palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a primeira parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de abril de 2011, no Espaço Cultural Estação dos Bondes, que fica na Rua Marquês do Paraná, número 100, Centro, Niterói, na abertura do Mês Espírita de Niterói. O tema é a mediunidade segundo o Espiritismo. Com vocês, a primeira parte da palestra de Raul Teixeira. Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Deus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. O nosso trabalho de hoje, o nosso tema, é daqueles temas de grande importância na pauta da nossa doutrina espírita. Estaremos trabalhando a questão da visão espírita da mediunidade. Uma vez que todos nós sabemos que a mediunidade não é um patrimônio do Espiritismo, não foi criada pelo Espiritismo, mas conforme estabelece o próprio Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, é uma prerrogativa de toda criatura humana. A mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana, independentemente de religião, de raça, de cultura, a mediunidade pertence à criatura humana. Nós a encontramos difundida pelo mundo de diversas maneiras, em diversos cultos, trabalhada, desenvolvida, exercitada de várias formas. E por causa disso, teremos que ter essa consciência de que existe uma visão espírita da mediunidade. Esta palavra, por sinal, mediunidade, foi criada por Allan Kardec como a palavra médium, porque antes do Espiritismo, essa faculdade tinha diversos nomes. Inclusive em Israel, era profetismo. No entanto, como Allan Kardec entendeu que o sensitivo está entre duas realidades, dois mundos, se quisermos, dois hemisférios, o dos desencarnados e o dos encarnados, atribuiu a esses indivíduos que estão entre dois hemisférios a condição de estarem no meio desses hemisférios. Não propriamente no meio equidistante, mas no meio entre. Há médiuns que estão muito mais próximos do mundo físico, há médiuns que estão muito mais próximos do mundo espiritual, e isso determina a maneira como cada um deles filtrará, assimilará e transmitirá a mensagem que lhe chegue do mais além. Buscamos no profeta Joel a sua afirmativa no capítulo 2, versículos 28 e 29, de que nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Esse texto originalmente do profeta Joel, mais tarde o encontraremos retomado por Paulo de Tarso nos Atos dos Apóstolos, aliás, tomado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17 e 18. Quando nós pensamos nessa assertiva do profeta Joel, dos Atos, não podemos perder de vista de que o profeta, muito tempo antes de Jesus Cristo, estava estabelecendo que chegaria o dia em que essa faculdade, que nós hoje chamamos faculdade mediúnica, seria derramada por sobre toda a criatura humana, toda a carne, é sobre toda a criatura encarnada. Não há sentido em espalhar mediunidade sobre a carne, tecido carnal, é sobre a carne, seres encarnados, sobre a carne, população encarnada. E a partir daí, então, nós encontramos que esse Espírito do Senhor seria derramado por sobre nossos filhos e nossas filhas. Vamos entender que são sobre as crianças em geral, porque logo adiante ele se refere aos jovens. Então aqueles filhos e filhas são os filhos e filhas ainda na primeira fase. Depois tem os jovens, que também são nossos filhos e filhas na fase jovem. Mas a forma como eles entenderam, como o profeta Joel entendeu de demarcar essa diferença, foi dizendo que seria o Espírito do Senhor derramado sobre nossos filhos e filhas, e depois sobre nossos jovens, que teriam visões, e os nossos velhos, que teriam sonhos. Naturalmente que os velhos não são os velhos como nós entendemos hoje, porque aquela época, antes de Cristo, uma pessoa com 40 anos já era velha, a qualidade de vida era muito diferente, o tempo de vida, a vida média do indivíduo era muito curta. Daí então, os pais de família eram considerados velhos. Por quê? Porque temos as crianças, os jovens e os velhos. No texto de Joel, ele não fala dos adultos e dos velhos, ele fala dos velhos, inclui todo mundo numa mesma craveira, num mesmo estalão, numa mesma medida. Então nós vemos que, em verdade, o que o texto nos traz é a afirmativa de que chegaria o tempo, segundo o Senhor, de que a mediunidade estaria presente entre todas as criaturas de quaisquer idades. Então nós verificamos que essa é uma realidade exposta muito antes do Espiritismo aparecer. Encontramos-la no Velho Testamento, como vemos, e depois repetida nos Atos dos Apóstolos, que se vale dessa afirmativa de Joel para confirmar a ideia, até a chegada do Espiritismo, quando Allan Kardec coloca para nosso entendimento questões muito mais claras, muito mais nítidas, explicita, abre tudo isso que está dito de forma mais ou menos oclusa, fechada, nos Atos dos Apóstolos e no texto do profeta Joel. No entanto, já temos condições para entender, já nos permite o texto entender que a faculdade mediúnica é algo que pertence a toda a criatura humana. Allan Kardec perguntará em O Livro dos Espíritos, na pergunta 459, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, muito interessante, nos diz o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ora, se os Espíritos têm essa possibilidade de interferir em nossos pensamentos e em nossos atos, e comumente, de ordinário, são eles que nos dirigem, e isso está afirmando a nossa condição de médiums. Por quê? Para que os Espíritos interfiram e ajam nos utilizando, ou através de nós, ou por nosso intermédio, é porque nós temos essa habilidade de servir-lhes de instrumentos. É por essa razão que os espíritos interferem, tanto em nossos pensamentos, nos inspirando, quanto em nossos atos, nos inspirando a agir dessa ou daquela maneira. Notemos que os espíritos interferem, eles não determinam. Para que ninguém suponha que estará fazendo coisas horrorosas que os espíritos querem, ou coisas maravilhosas que os espíritos querem. Tudo isso vai passar pelo nosso crivo racional, pelo nosso bom senso, pela nossa liberação. Uma vez que o espírito André Luiz estabelece que no fenômeno da mediunidade existirá uma vontade que faz apelo, uma vontade apelo do desencarnado, que quer se comunicar, e existe, por outro lado, a vontade resposta do médium, que permite ou não essa manifestação. Não ocorre um fenômeno mediúnico só porque o espírito queira, ou só porque o médium o deseje. É necessário que haja o interesse do espírito e do médium, salvo nos casos de grande perturbação obsessiva, quando a criatura humana já não domina a sua própria vontade. Mas aí são casos de patologia espiritual. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Qual é o obstáculo que a isso se opõe? É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Isso nós encontramos em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, lá no item 9. E aí Kardec complementa, dizendo que a mediunidade é coisa santa, e deve ser praticada santamente, religiosamente. Também no mesmo capítulo, no item seguinte, no item 10. Esse texto nós trouxemos para a nossa reflexão, porque aí está algo que muita gente no nosso movimento ignora solenemente. Cada criatura humana, cada médium, tem o seu grau de maturidade, a sua elevação espiritual, sua bagagem moral, sua cultura familiar. Então, cada médium é um médium diferente do outro. Ainda que tenhamos 10 videntes, 10 psicógrafos, 10 audientes, 10 médiums de efeitos físicos, cada um tem características que lhe são sui generis, que lhe são próprias. Então, isso determina que cada médium sofra os mareios dessa faculdade. Digamos que todos nós tenhamos telefone celular ou telefone convencional da nossa casa. Há dias em que o telefone está claríssimo, há dias em que ele chia, a gente não consegue falar, em função das alterações das ondas de Hertz, em função das alterações do magnetismo solar, em razão de tudo que ocorre ao redor do telefone e do seu funcionamento. Se nós, médiuns, registramos o mundo espiritual que está ao nosso redor ou mergulhado em cuja estrutura nos encontramos, é natural que cada dia nós sejamos diferentes. Há dias em que nós estamos tensos, preocupados. Há dia em que estamos contentes, alegres, jubilosos. Há dia que estamos amargurados. Há dia que estamos com raiva. Há dias que estamos chateados, depressivos. Todas essas variações de humor, de caráter, de situação psicológica, automaticamente interferirá no nosso registro mediúnico. No dia que o médium está com raiva, está aborrecido, ele não pode filtrar Jesus Cristo, Maria de Nazaré, conforme o povo gosta. É uma mentira. Porque nós estaremos desmentindo a própria lei de sintonia, a lei de afinidade. Se eu estou moralmente para baixo, eu não faço sintonia moralmente superior. Não cola, não encaixa. Por isso a faculdade não é uma coisa estável. E Kardec pontua que ela é móvel, ela é fugidia, ela tem caráter precário, mutável. Precário no sentido de ser mutável. Cada dia nós sentimos diferentemente as coisas. Há indivíduos que imaginam que o médium, todos os dias, ele está igualzinho. Então ele vai receber doutor Bezerra de Menezes, tudo igualzinho, todo dia. E eu quero ir lá todo dia, doutor Bezerra. Não, o médium tem dia que tá, ele passa longe de doutor Bezerra de Menezes. Ou o doutor Bezerra passa longe dele. Há dias em que o médium está na sessão mediúnica e não sente nada, nem arrepio. Ele não se pluga, ele não faz sintonia. Não significa que ele esteja obrigatoriamente na faixa negativa nesse dia. Significa que ele está numa sintonia que não lhe permite determinados contatos. A mente é algo muito sutil. Os registros mentais são muito sutis. E não é como muita gente pensa, que a gente escorou a testa com a mão, já recebe espírito. Não existe isso segundo o espiritismo. Porque o espiritismo trabalha com algo que se chama qualidade. E a qualidade do fenômeno mediúnico está diretamente relacionada à condição equilibrada do médium. De maneira que nós aprendemos na codificação espírita essa labilidade da faculdade mediúnica, essa mutabilidade. Então, no dia que nós encontrarmos um médium que não esteja dando o que a gente costumava ver, ninguém tem que achar que ele está perdido, está no umbral, está acabado. Ele não está sintonizando. Como há dias que minha televisão está com chuvisco e eu não consigo ver a imagem. Há dias que o meu telefone não fala. Eu escuto ruído o tempo todo, escuto a pessoa falando e a ligação cai, corta. Não é por causa das ondas de Hertz. É por causa de tudo que envolve as ondas de Hertz. Pensar, nós pensamos sempre. Emitir pensamentos, emitimos sempre. Mas esses pensamentos embaralham ou são sacudidos pelas nossas condições interiores, pelas nossas condições espirituais, morais. Quanta gente nós conhecemos que sai de casa para ir para a sessão mediúnica, uma briga com o marido, briga com os filhos, sai irritado e chega no centro, bastou segurar a testa e começa já as suas fungações mediúnicas. Alguma coisa está errada. Se os espíritos nos propõem, se a codificação espírita nos propõe harmonia, relaxamento, comunhão de pensamentos, como está no livro dos médiuns, alguém está equivocado. Ou é o médium, ou é o livro dos médiuns, ou é a codificação do espiritismo. Há muitas questões sérias que não são levadas seriamente no campo da mediunidade. Por quê? Porque nos há faltado imensamente conhecimento espírita. O nosso movimento espírita vem crescendo em número de pessoas, mas vem diminuindo em qualidade de espíritas. E aí a turma se acomoda em ler os romancezinhos de final feliz, bem superficiais, e acha que está lendo leitura espírita. Mas a base, a codificação, os clássicos, tem muita gente que nem imagina quais sejam os clássicos do espiritismo, nem que existam esses clássicos. Se sairmos pelas casas espíritas, com as exceções louváveis, encontraremos muito pouca gente que já ouviu falar de Delane, de Botticino, de Flammarion. Muito pouca gente. Denis. E muitos que leem Kardec é o evangelho abrindo ao acaso, assim. Como é que alguém consegue aprender espiritismo, ser espírito, entender a vida, abrindo evangelho com espiritismo ao acaso? O livro fica viciado, toda vez que eu abro, ele abre ali, e nós não aprendemos o resto do livro. Vejamos que é importante que a mediunidade seja vista com seriedade, com a seriedade que a doutrina pede de nós. Aí Kardec amarra: a mediunidade é coisa santa e deve ser vivida, exercitada, exercida santamente. Isso quer dizer religiosamente. Mas isso porque ele vem falando lá de cima que a mediunidade séria não pode se tornar uma profissão. Nós não podemos ganhar dinheiro com a mediunidade. Eu não posso ganhar presentes com a mediunidade. E aproveitando que Nina está aqui, gostaria de contar-lhes um episódio vivido pelo pai dela, pelo Peixotinho, e que me foi narrado pela mãe dela, mãe Baby Peixoto, que este ano está comemorando 100 anos, estaria comemorando 100 anos se aqui estivesse entre nós. Convivi muito com mãe Baby Peixoto, ela cozinhando e eu sentado ao lado ouvindo-lhe as histórias. Porque as minhas primeiras visitas a Campos dos Goytacás, eu me hospedei na casa de Nina, ainda menina, mocinha, né? Hoje ainda é uma mocinha, mas já é mocinha há mais tempo, né? Então mãe Baby me contou o seguinte: em dada ocasião Peixotinho foi à sua terra, a Fortaleza, no Ceará, atender a um pai de família cuja filha estava doente havia muito tempo e os médicos já tinham jogado a toalha. Solicitado por um familiar de lá, Peixotinho saiu do estado do Rio e foi lá, aproveitando-se de um período que pôde, para fazer um atendimento à jovem enferma. E a jovem foi curada do seu problema. O pai dessa menina era um empresário bem-sucedido no Ceará. E na véspera de Peixotinho voltar, vir embora, ele foi até onde o médium se encontrava hospedado e entregou-lhe, depois dos agradecimentos, das emoções, entregou-lhe um molho de chaves. E Peixotinho não entendeu. E ele levou até a janela e mostrou parado na rua um carro zero quilômetro. Eu sei que você tem uma família grande, é um presente para você. E Peixotinho lhe disse: mas eu não posso aceitar. Sim, continuou o senhor, o empresário, mas isso para mim não quer dizer nada. Eu lhe posso dar um carro sem problema. Isto para mim é como se eu queimasse um cigarro. E vendo Peixotinho que aquele homem iria argumentar, cheio de boa vontade, de agradecer pela cura da filha, Peixotinho lhe disse: o senhor ficou feliz com o restabelecimento de sua filha? E disse: olha, eu não tenho nem palavra para dizer como eu estou feliz. E atalhou Peixotinho: pois então, senhor, se eu aceitar o seu presente, eu não poderei dar a outros pais a oportunidade de estar feliz como o senhor está. Então é muito importante que o médium saiba que aquilo que ele faz vem de outra dimensão. Não é ele que faz, é por ele que os espíritos fazem. É através dele, não é um patrimônio dele a mediunidade. Daí então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Dai de Graça, nos fala isto que aqui está. Mas hoje nós temos encontrado uma outra maneira de cobrar a mediunidade. Muita gente nos centros espíritas não cobra dinheiro, não cobra presentes, mas cobra prestígio, cobra considerações. Onde chega tem que ter os salamalex, tem que ser mandado para a mesa, tem que ter tapete vermelho, alguém tem que buscar, tem que levar. É uma maneira de cobrar consideração alheia, prestígio alheio, quando o Evangelho nos recomenda a discrição, a humildade no exercício da tarefa. Os médiuns não são criaturas diferentes das outras. Os médiuns têm sua obrigação de trabalhar, de pagar suas contas, criar a família com honradez. E a doutrina nos ensina que o médium só dará à mediunidade o tempo que puder dar, se ele precisar trabalhar para manter a família. Não se justificará jamais que ele diga que pelo fato de estar ocupando o tempo da família atendendo os outros, então ele tem que cobrar dos outros. Ele não tem que atender se ele não tiver tempo de atender. É diferente de dizer que o médium tem 2, 3 empregos para ganhar mais dinheiro, aí ele não tem tempo de atender. É outra situação. Mas ele tem o seu emprego, que é o seu sustento, a manutenção do seu lar. Não se justifica sob nenhuma hipótese que ele abra a mão do trabalho para fazer atendimento mediúnico. E aí cobre das pessoas, justificando o tempo que ele não estava trabalhando. A partir daí, nós entendemos como é fundamental essa ideia da cobrança. Muitos são os médiuns sempre de bico, sempre emburrados, porque fulano não falou com ele, não deu bom dia a ele, não o considerou, fulano... Uai, mas se ele viu fulano, ele daria o bom dia. Mas ele fica esperando que a pessoa olhe, veja e cumprimente. São maneiras sutis e perigosas de estabelecer a venda da faculdade mediúnica por meio do prestígio, dos salamalex, da bajulação, que muita gente adora de paixão. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no Espaço Cultural Estação dos Bondes, em Niterói. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de abril de 2011, no Espaço Cultural Estação dos Bondes, que fica na Rua Marquês do Paraná, número 100, Centro, Niterói, na abertura do Mês Espírita de Niterói. O tema é a mediunidade segundo o Espiritismo. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Raul Teixeira. Então a mediunidade é coisa santa, é coisa séria, e deve ser santamente, seriamente, religiosamente vivenciado, exercido pelo médium. Daí então, é importante que nós vejamos isto na codificação, e propositalmente eu situei esses textos antes dos outros que vamos ver agora. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, dedica um capítulo aos médiuns. O capítulo se chama Dos Médiuns. É exatamente o capítulo 14 da obra que este ano comemora seu Sesc centenário. Ali Allan Kardec tem duas definições para médium. Uma que eu chamei, que é uma definição em sentido amplo. Ali Kardec nos diz então, no item 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, ou por esse fato, médium. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Veja que é bem geral. Todo aquele que sente num grau qualquer. Essa faculdade é inerente ao homem. Ao homem ser humano, para tranquilizar as feministas. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Como o Espírito do Senhor seria derramado por sobre todas as criaturas, o que o profeta não disse é se seria derramado o Espírito do Senhor na mesma intensidade sobre toda a criatura. Claro que não. Dependendo desses valores, desses recursos a que me referi. Nossa bagagem, nossa evolução, nossas condições, nossos recursos gerais, essa faculdade em cada um tem uma expressividade diferente. Então há pessoas que de longe em longe fazem alguns registros mediúnicos, em ocasiões muito específicas, em momentos de alegria na família, por exemplo, quando reúne todo mundo em casa, no Natal, no Ano Novo, no aniversário, aí as pessoas são emocionadas. Ah, eu senti que vovó estava aqui. Eu senti que vovó estava aqui. Bem geral. Ah, parece que meu filho me deu esse abraço. Ah, quem estava ao meu lado só podia ser minha mãe, ou meu pai, ou meu marido, ou minha mulher. Quem for. Ah, com certeza fulano estava aqui. A gente fala um com certeza sem certeza. Esse com certeza quer dizer, acredito que fulano esteve aqui, ou estava aqui, ou está aqui. Então vejamos, são pessoas que sentem verdadeiramente, muito esporadicamente, muito superficialmente, nessas ocasiões. Ou no momento de tristeza, uma comoção social, um acidente, um desastre, ou uma morte em família, e a pessoa fica sensibilizada, abre seus canais. Ah, eu senti na hora do velório que tinha muitos espíritos bons ali. Eu senti que o clima estava bom. Eu senti uma vibração. Vejamos, isso é um discurso que nós ouvimos muito. Nos velórios, diante de um acidente, de um cataclisma. Dessa forma, nós encontramos esses que sentem num grau qualquer. Desde quem sente um arrepio de um lado, do outro lado, no alto da cabeça, ou o corpo inteiro se lhe eriçou. Mas percebemos que são bem gerais esses apercebimentos. Há outro que diz assim, ah, eu vi um vulto. Bem geral, porque médium vidente não vê vulto. Médium vidente vê espíritos. Ah, eu senti que tinha muita luz. Se o sujeito não for cego, ele vai sentir que tem muita luz. Então são coisas muito gerais e que nem sempre caracterizam a faculdade mediúnica, mas o indivíduo sente no grau que ele pode sentir. Aí Kardec nos dá, nesse particular, uma definição de sentido amplo. A expressão já diz que é ampla. Todo aquele que sente num grau qualquer. Mas no quadro seguinte, ele já nos diz, no sentido restrito, como chamei. Todavia, usualmente, assim só se qualificam, como médium, né? Aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Já mudou a história. No primeiro momento, Kardec nos fala em geral. Agora ele particulariza ao dizer que, todavia, porém, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada. O sujeito não sente coisinhas assim. Ele viu o espírito, ele ouviu o espírito, ele psicografou, ele materializou. Então a coisa é patente. Pode ser percebida, registrada, observada, demonstrada. Então, vejamos que já mudou a figura. Esses efeitos patentes têm que ter uma certa intensidade, o que depende de uma organização física mais ou menos sensitiva. Em outros momentos do Livro dos Médiuns, dali para frente, Allan Kardec vai nos dizer sobre essa característica da mediunidade precisar dessa organização, dessa constituição. Porque nós todos somos médiuns, e o que determina que essa mediunidade se exteriorizará com maior ou com menor profusão é o nosso sistema neurológico. Quem tem que chegar à Terra com uma tarefa mediúnica, com uma missão mediúnica, ou com um mediunato, se assim quisermos dizer, já vem para a Terra com uma estrutura orgânica apropriada para isto. Nós reencarnamos com um sistema nervoso que se sensibiliza com a aproximação dos espíritos. Imaginemos que tenhamos numa de nossas janelas uma cortina de filó, de um tecido bem fino, qualquer brisa ele balança. E tenhamos na outra cortina um brocado. Pode dar um vendaval que o brocado treme um pouquinho, mas não sai do lugar. Enquanto o filó voaça com o ar, vai lá longe, sai da janela. É assim, nas devidas proporções, que vamos entender esses indivíduos que têm um sistema nervoso como o filó, qualquer ação espiritual ele registra, e outro que para registrar o espírito tem que sacudir ele. Aí percebemos que isso depende do nosso sistema orgânico. Não depende do fígado, do estômago, não. Depende do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é a nossa rede neuroelétrica. É por ela que circulam as energias perispirituais que alimentam nossas células físicas. Essas linhas de força que constituem o perispírito certamente serão mais sensíveis em umas pessoas do que em outras pessoas. Daí, irmãos, encontrarmos aqueles indivíduos que dariam a vida para ser médiuns e não sentem nada. Concentram, fecham os olhos, apertam e não sentem nada. Ah, eu acho que os espíritos não gostam de mim. Não tem nada a ver. Porque Allan Kardec não era médium nesse sentido específico, particular. Doutor Bezerra de Menezes não era médium nesse sentido que nós estamos tratando. E, no entanto, foram espíritos de alto coturno, de alto nível. Tem nada a ver. O que ocorre é que eles vieram com uma tarefa e não com a outra. Seria muito complicado para Allan Kardec, ao mesmo tempo que ele tinha que colocar a mente, o juízo, o bom senso em funcionamento, ele ficasse recebendo espírito na frente dos outros. Ou ele pensa, analisa, avalia, ou ele recebe e provoca o fenômeno. Então, ele veio com uma outra tarefa a desempenhar na Terra. Muita gente gostaria de ser médium, mas curiosamente, dos que eu conheci, todos aqueles que me disseram que gostariam de ser médiums, eles não gostariam de enfrentar as lutas do médium. eles gostariam de ter as glórias dos médiuns. Ah, eu queria escrever um livro, psicografar. Por que que não pode escrever um livro com seu nome, com as suas ideias, com a sua inteligência, buscando fonte de consulta? Por que que tem que ser mediúnico? Aí entra a vaidade. Muita gente sabe pintar maravilhosamente, mas coloca lá Toulouse-Lautrec. Por que razão? Por que que a gente faz com que o mediúnico tenha mais valor do que o que não é mediúnico? Será que um bom artista, ele perde por ser um bom artista e não médium artista? Quando hoje nós estamos prestando homenagens a Tarsila do Amaral e a tantos outros pintores, nós como Portinari, aqui no Brasil, eles foram pintores. Portinari morreu com 50 anos por causa das tintas, mas eles eram pintores. Agora imaginemos Portinari dizer: não, não sou eu não, é Rembrandt que vem pintar. Isso se chama uma covardia moral. Cada criatura tem que aprender a assumir o que é seu. Por que que eu não posso escrever uma boa mensagem? Eu, com a minha inteligência. Eu tenho que botar que é um espírito. E no dia que eu escrevo uma coisa boa, digo: ah, só pode ter sido Doutor Bezerra. E eu não quero espíritozinho não, hein? Eu não quero Zé da Silva, eu já quero Doutor Bezerra. E isso diz que a pessoa não sabe quem é Doutor Bezerra de Menezes. E porque não sabe, acha que ele está tomando cafezinho com a gente a cada esquina. Como é um médico que viveu aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma intimidade com ele, achando que ele está aí, indo à praia com a gente, tomando cafezinho, comendo acarajé no Parque São Bento. Doutor Bezerra de Menezes é um dos guias da humanidade. É responsável por todo o envolvimento das Américas. Prerrogativa que lhe foi concedida por Maria de Nazaré. Pelos altos prepostos, conforme contou no Chico Xavier. Então é muito importante que a gente saiba que esses espíritos de alto nível, eles não estão aqui em Niterói, na nossa casa espírita, na nossa rua, no nosso bairro, todo dia, toda hora. Alguém está mentindo. Há tantos espíritos de boa índole, amigos nossos, e sintonizados com o nosso nível evolutivo, e eu prefiro dizer que é uma alta entidade. Não deixa de ser a nossa vaidade humana. Se eu sei pintar, eu pinto e ponho o meu nome. Se eu sei escrever, eu escrevo e ponho o meu nome. Chico Xavier, desde se entende por gente, escrevia mediunizado, mas ele não sabia, então ele punha o nome dele. No dia que ele soube que era médium, aí os espíritos passaram a assinar. Mas ele não inventava, não punha nome de ninguém, ele nem sabia. Ele só se tornou espírita aos 17 anos. Mas na escola ele ganhava os concursos de poesia, então é uma covardia, né? Mas ele põe o nome dele, foi publicado em revista com o nome Francisco Cândido Xavier. Não é pecado. É criminoso, é antiético eu produzir uma coisa e botar um nome respeitável do mundo espiritual. Como só tivesse valor aquilo que é mediúnico. É um grande equívoco que não deveremos cometer. Muitos de nós, muitos dos senhores, têm faculdades artísticas, compõem música, fazem letra, ponham seu nome. Por que é que tem essa paranoia de dizer que é mediúnico? Porque há mediúnico de má qualidade. Porque se a pessoa diz que é mediúnico e o povo torce o nariz, ficou pior. Porque se um espírito era bom na terra, depois que desencarna tem que ficar melhor. E se ele volta pior pintando, pior compondo, pior escrevendo, aí fica feio para a mediunidade. Nós estamos vivendo no nosso momento brasileiro uma paranoia mediúnica. Todo mundo quer ser médium, começando por cima. E ninguém quer começar com seu benfeitor espiritual Zezinho da esquina, todo mundo já quer começar com os guias conhecidos. Aí começa a catar a guia dos outros. É um tal do povo receber André Luiz, Emanuel, Joana de Ângelo, por aí afora. Mas por que razão? Não existem outros espíritos no além? Será que todo mundo se comprometeu com Emanuel, André Luiz, Joana de Ângelo, Irmão X? Eram os espíritos comprometidos com Chico Xavier, minha gente. Cada qual de nós tem sua equipe espiritual. Mas por que o povo não conhece espiritismo e não se respeita? Aí começa a inventar coisa. Para que isso ocorra, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O nosso corpo orgânico, ele é fundamental para a exteriorização da faculdade mediúnica que Allan Kardec chamou de objetiva. Ele distinguiu a mediunidade objetiva e a subjetiva. Objetiva é aquela faculdade que todo mundo registra, vê, sabe o que está acontecendo. Se o médium está falando, se o médium está escrevendo, se o médium está materializando, todo mundo vê, essa faculdade é objetiva. Mas se um médium está tendo uma vidência, só ele sabe. Se o médium está recebendo uma inspiração, só ele sabe. Então, isso é subjetivo. Então, Kardec distingue muito bem a faculdade mediúnica nesses dois hemisférios. O objetivo, os fenômenos patentes e palpáveis. E os subjetivos, patentes e não palpáveis. Nós só vamos saber se o médium nos disser. Estou vendo um espírito, estou registrando um espírito, estou recebendo uma inspiração. Mas se ele não disser, não ficamos sabendo. Então, fica claro para nós essa necessidade que temos de conhecer a mediunidade, de estudar o espiritismo, para que nós, os espíritas, não paguemos mico, entre aspas, na questão de ordem mediúnica. É muito séria a mediunidade. É coisa santa, diz Allan Kardec. E deve ser santamente vivida, exercida. Aqui nós vamos entrar num outro capítulo da questão, que é a moralidade do médium. Allan Kardec foi perguntar aos espíritos o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Quanto mais o médium desenvolve a faculdade mediúnica, ele se torna uma pessoa mais moralizada? O sentido é esse. Não, respondem os espíritos. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Voltamos àquela questão da constituição própria, tá? Se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Ora, se estamos entendendo que a maior ou menor pujança da mediunidade está baseada no organismo físico, no sistema neurológico, não tem nada a ver com moral. O sujeito pode ter uma grande faculdade e dedicá-la ao mal. Pode ter uma bonita faculdade e oferecê-la às sombras, porque tem livre-arbítrio. Por isso que nós encontramos missa negra, missa ao Satã, e magia negra, nação, quimbanda, onde o pessoal sacrifica bicho, faz mal para os outros, eu quero separar a mulher dele, o marido dela. Essa mediunidade não está a serviço do bem, não está a serviço de Jesus Cristo, não está a serviço do amor. Daí então, a faculdade mediúnica propriamente dita, nada tem a ver com o desenvolvimento moral. Esse uso que se faz da mediunidade, para o bem ou para o mal, depende sim da moralidade do médium. quantas são as pessoas que têm uma índole perversa? Elas vão usar a mediunidade que têm para fazer a perversidade. Ah, você aprontou comigo, o seu está marcado, você vai ver. Aí bota o nome na boca do sapo, amarra a boca do sapo, faz... aquelas coisas que todo mundo sabe. Ninguém precisa ter medo disso. Ninguém precisa ter medo de feitiço, de trabalho feito, de magia. Ninguém precisa ter, desde que tenha uma vida digna. Todo mundo que tem medo de magia negra, de magia marrom, de magia amarela, deve estar com a consciência de culpa. Que quem não deve, não teme. Nós nos associamos por sintonia, por afinidade, por proximidade de frequência. Pode quem quiser fazer mal para nós, se a nossa proposta é viver o bem, se estamos na luta pelo bem, não temos que temer essas coisas. Vemos que, se magia negra pegasse, trabalho feito pegasse, a gente resolvia os problemas da nossa política rapidinho. Botava 583 nomes na boca de um bocado de sapo, e no ano seguinte a gente faria eleição de novo. Os senhores veem que cada ano que passa estão mais gordos, mais ricos, mais poderosos. Nem os da Bahia morrem. Então não é verdade isto. Está no livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade dizendo a Kardec que Deus não o permitiria. Como é que eu tenho o poder de matar o outro assim? Eu posso dirigir coisa ruim para o outro, se o outro tem canal aberto, porque é ruim também, então chumbo trocado não dói. Ele sofre as consequências do meu psiquismo, eu sofro as consequências do psiquismo dele, e ficamos brigando aqui. Como aqui na Terra, de dar um soco no outro, outro dá um soco em mim, e ficamos nessa brincadeira. Apresentamos a primeira parte da palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de abril de 2011, no Espaço Cultural Estação dos Bondes, que fica na Rua Marquês do Paraná, número 100, Centro, Niterói, na abertura do Mês Espírita de Niterói. O tema foi a mediunidade segundo o Espiritismo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.